danadinha. E não para não novinha. Ah, vai descendo a danadinha. E não para não novinha. E não para não novinha. Ah, vai descendo a danadinha. E não para não novinha.